favor de quem querem tapar o sol com a peneira. Querem tapar o sol com a peneira. Querem calar nossa maneira de brincadeira. A luz do dia já não dorme a periferia. A perícia constata é polícia. Quem mata também a revelia. Querem tapar o pó com a peneira. Querem tapar o pó com a peneira. Querem calar nossa bandeira. Descabida, orientação sexual, falta de respeito no púlpito, no pleito, homofobia que engirei amplificada pela má fé. Homem e mulher, somos todos bichos, nichos de mercado, datados, dotados de amor.